vou pra rua, essa é minha missão. Buscar inspiração pra fazer mais um som. Como você vê o rap forte nos alto-falantes. Com o bolso cheio, a intenção tá no semblante. Na noite tem, ninguém é de ninguém. Uns vão e outros vêm, disso eu sei bem. Cê tá no bar, relaxar alguns copos, ceba. Trocar uma ideia, só esperando a hora certa. Eles vão pra lá e elas vêm pra cá. A raba vai cuidar, já vi que vai rolar. Hoje tem, eu tô bem, nem aí pra ninguém. Mas se bem que aquela loira acabou de me olhar. Baby, hoje eu tô de boa, eu vou pra rua comemorar. É desse jeito, né? Assim, essa noite voa, luz da lua, bebê mora. É desse jeito, nega. Baby, hoje eu tô de boa, eu vou pra rua comemorar. É desse jeito, nega. Assim, essa noite voa, luz da lua, bebê mora. É desse jeito, nega. Eu tô de boa, só curtindo o bom som. As minas de boa descem até o chão. Os vagabundos de boa já tão na função. Já vi que essa noite não vai prestar, não. Já pode se vestir, pode passar o batom. Vermelho é quente, eu gosto desse tom. Hoje a lua brilha, parece neon. Vamos aproveitar, vamos curtir o que é bom. Porque ela sabe que eu liguei, eu tô certo. Que essa noite vai ser mais quente que o deserto. E ela vem, toda boa, de boa ela vem. Não quer se entregar, ela quer ser minha refém. Tô de boa, putaria em Copacabana. Ou na ilha da magia, só cola bacana. Tô na brisa, na neblina, fogo na bacana. Pra ficar na sintonia, um charuto de Havana. Então faz pula, pula, tipo Havaiana. Pula, pula, só vadia em cima da minha cama. Explosão de alegria, geme alto e não faz drama. Lição de cada dia, aproveitar toda essa grana. Baby, hoje eu tô de boa, eu vou pra rua comemorar. É desse jeito, nega. Assim, essa noite voa, luz da lua, bebê mora. É desse jeito, nega. Baby, hoje eu tô de boa, eu vou pra rua comemorar. É desse jeito, nega. Assim, essa noite voa, luz da lua, bebê mora. É desse jeito, nega. Eu tô de boa, só curtindo o som. As minas de boa descem até o chão.